quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem a emite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. Ajudemos, sim, ajudemos aos outros quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. E assim, amigos ouvintes, mergulhados neste ambiente de luz e de espiritualidade, que eu enfim posso dizer boa noite, meu amigo Alan Diniz Souza. Boa noite, meu amigo Wilson. Boa noite, Alex, que nós já vamos conversar com você aí. Fique tranquilo, está ansioso, seu meu amigo Alex, para conversar com nós. É outro falador, né, Wilson? Que, né, quase não fala nada. É isso aí. E boa noite hoje ao Júlio. O Júlio hoje é o nosso técnico, está aqui substituindo as férias do Rodrigo. Não sei se é uma boa, né, Julião, vim de noite assim, mas tá bem-vindo, viu, meu querido? Muito bem-vindo. Ainda com esse nome aí, eu falei, é o nome da minha filha, Júlio, é um nome especial. Então, boa noite a você, amigos ouvintes, que está aí no nosso Facebook, que está no nosso aplicativo, que está nas ondas do rádio nos acompanhando. Que texto bonito, Wilson, que você trouxe hoje, hein? É, compaixão em família. Porque o que acontece? É muito mais fácil fazer a beneficência, a benemerência, ou tratar as pessoas com zelo. Pessoas que eu fico momentos pontuais do meu dia, né? Então, às vezes, o verniz da educação, ele me faz com que ali eu trate bem, educado e tal. Porque depois eu vou parar de conviver com ele. Aí, a hora que você chega em casa, você solta a armadura daquela educação e solta as patadas em todo mundo porque você está cansado, porque você está preocupado, porque você tem direito que está na sua casa, né? E maltrata a família, que são aqueles que mais convivem com você a vida toda, né? Que mais dividem com você as suas dificuldades. E a hora que você está com carência ou preocupado, aí você quer que todos te dê atenção. Mas na hora que a vez deles estarem dessa forma, você não quer gastar sua energia, mas gasta na rua, dando atenção para aquele amigo que você não vê faz 10 anos. Gasta na rua com aquela pessoa falsa que você encontra. Sabe que ele é falso, mas você também é falso com ele, né? Então a gente realmente precisa pensar bastante naqueles que convivemos. Daí não só dentro de casa, né? Como também naqueles nossos familiares estendidos, né? Os nossos amigos. Que a gente não encontra os amigos e só os constranja com os nossos desafetos, com as nossas preocupações, que a gente possa, por eles também, ter momentos de alegria e boa convivência. Mas um texto gostoso, isso. Vamos meditar bastante nele. Daqui a pouco já está no Facebook, você pode reler, deixar sua pergunta, deixar seu comentário, para incrementar o nosso programa. Sem dúvida, né? Faça lá o seu comentário, compartilhe, né? Se gosta do texto também, isso outras aí. Pessoas podem se beneficiar. Então, agora nós vamos cumprimentar o nosso amigo, este que é aí um grande divulgador, né, à frente dos trabalhadores da doutrina, da sementeira espírita, trabalhador lá da União Espírita de Piracicaba, à frente de várias atividades, que é professor do COEM, que já fez palestras, seminários, né, faz palestras e seminários aí por todas as cidades da região. Nós recebemos esse que consideramos já um grande amigo. Recebemos com muita alegria, pela primeira vez, espero que a primeira de muitas vezes aqui no programa Visão Espírita, o nosso amigo Alex Bonafini. Boa noite, Alex. Boa noite, Wilson. Boa noite, Alan. Boa noite, Júlio. Boa noite, Wilson. Boa noite, Alan. Boa noite, Júlio. Boa noite, amigos, ouvintes. É com muita felicidade e com muita honra que eu estou aqui nessa noite para debatermos assuntos tão importantes para todos nós. O texto citado, magnífico, fala sobre uma realidade que anda escondida mediante uma máscara que nós utilizamos dia após dia. Sermos maravilhosos e promovermos a caridade fora do reduto doméstico, por causa do verniz social, do politicamente correto, e deixarmos nossas dificuldades, nossos tormentos, nossos problemas ocultos para serem dissolvidos no ambiente doméstico. Quando deveria ser do contrário. Haja vista Augusto Conte, pensador, ter falado no passado que a família é a célula básica da sociedade, modelo embrião desta, de modo que a sociedade perfeita é a que funciona como a família. Como nós queremos uma sociedade boa se as famílias estão se diluindo devido à falta de amor que existe entre elas? O reduto doméstico, como a doutrina espírita nos orienta, é o cadinho purificador e renovador de todos nós, almas em delito gravíssimos do passado, que reencarnamos juntos para repararmos faltas que realizamos em conjunto, para podermos sermos felizes juntamente. O princípio da família pequena, essa família, nós, pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, é como deveria agir essa célula básica para que no macrocosmo, o nosso planeta, o universo, ele pudesse agir em uníssono e em felicidade. Portanto, a primeira caridade que realizamos é dentro do próprio lar. E é curioso, né? Você falou uma coisa muito interessante, Alex, quando você falou sobre máscara. O que nos remete àquela velha pergunta, né? O que é mais importante, parecer ou ser? Nós, na verdade, nos esforçamos para parecer alguma coisa, porque parecer é mais fácil. Já que ser é muito difícil, porque para mim ser, eu preciso me conhecer. Inicialmente, né? Conhece-te a ti mesmo, é a orientação. Então eu tenho que olhar para dentro de mim, saber as razões das minhas atitudes, das minhas respostas, as razões, muitas vezes, no convívio familiar, do meu nervosismo, da minha impaciência com as pessoas. Eu preciso me conhecer muito bem e aceitar que eu preciso mudar em vários aspectos. E não é muito confortável, né? Sejamos sinceros, a gente olhar para dentro da gente, muitas vezes nós encontramos algumas coisas que nós não queríamos encontrar. Então é mais fácil a gente parecer. Só que parecer só funciona com gente de fora. Porque com aquela pessoa que te conhece, né, que está casada com você há 30 anos, nada que você faça que pareça alguma coisa para ela vale de alguma coisa. E nós talvez não queiramos mais imprimir esforços, porque para fazer por esta pessoa, conhecendo ela, todas as suas mazelas, né, todos os seus momentos de cólera, né, então, talvez você ache que é muito difícil você mudar a sua conduta diante dela. Então você muda diante dos outros, aqueles que não lhe conhecem ainda. Porque se não me conhece, eu tenho uma chance de fazê-lo acreditar que eu sou aquilo que eu ainda não sou. Já aquele que me conhece, eu não preciso mais, porque já sabe quem eu sou de verdade, né? E como é muito difícil para ser diferente, não é isso, Alain? Você sabe que essa semana eu tive uma oportunidade muito interessante. A minha esposa e minha filha foram viajar comigo um dia a trabalho. Logicamente, eu levei elas a passeio também no meio do caminho, senão não iam dar conta de um dia meu de viagem. Mas foi muito interessante. Minha filha tem 13 anos. No final do dia, né? Ela falou assim: pai, todo dia assim seu trabalho? Eu falei: ah, filha, hoje foi mais gostoso, que nós passeamos um pouquinho e tal, mas é, todo dia do pai é assim, eu saio, viajo, visito, pá, pá, pá. Isso porque ela não tem noção até nem das preocupações do dia a dia ainda, né? Que a gente... Ela falou: nossa, pai, mas é cansativo, né? Eu falei assim: é sim, filha, é cansativo. Mas se não fosse assim, eu faria uma outra coisa e também é cansativo. Toda a rotina acaba cansando a gente, né? Aí ela falou: nossa, então tem dia que você chega bem cansado e eu entendo por quê. Então você veja só, ela se colocou no lugar, no meu lugar, que para ela foi um exercício interessante. Só que a gente também tem que se colocar no lugar da esposa, né? Tô falando por mim, marido, a esposa no lugar do marido, o filho no lugar do pai, o filho no lugar da mãe, a mãe no lugar do filho, o pai no lugar do filho. A famosa empatia, né? A empatia, porque quando a gente começa a ver as coisas no ângulo do outro, a gente começa a entender as dificuldades coisas do outro. Coisas fazem sentido, né? Coisas fazem sentido. A gente não sabe, às vezes, a dor que o outro passa naquela função. Às vezes a gente pode falar assim, ah, mas você vai na escola só para um filho, né? Você vai na escola só. Mas você não sabe como que é o dia a dia dele na escola, como que os coleguinhas são com ele na escola, será que o ambiente é agradável, será que as professoras, o que falam? A gente nunca vai saber isso, só estando no lugar deles. Como é o espírito imortal encarnado naquela criança, como ela está recebendo, isso o Alex tem escrito bastante, né, Alex? Como que aquela criança jovem ali no lar está ajeitando o seu espírito naquele grupo familiar, não é verdade? Sim. Pode comentar, se você quiser. Fique à vontade. Aqui é gostoso fazendo um bate-bola, assim, Alecão. O Alecão hoje está aqui pela primeira vez. Então nós temos que ir dar o caminho das pedras para o bicho, né? Então aqui a gente gosta de fazer assim, a gente vai fazendo um bate-bola, aí o pessoal de casa parece que está dentro da sala conversando com a gente. Sim, importante. Nós tivemos a intenção, o Alan até citou, eu criei uma página no Facebook chamada Papai é Espírita, devido ao fato de nós falarmos sobre o tema família e de todos os temas que nós falamos em palestras, seminários, são os mais pedidos, os mais solicitados, os mais lidos, por causa do problema em família. E nós vemos que os pais estão tendo dificuldade de lidar com os filhos e os filhos em lidar com os pais, por causa do fator da incompreensão mesmo da posição de cada um. E com esse mundo moderno, tecnológico, está mais difícil ainda de um penetrar no universo do outro. Aquele período antigo, gostoso, em que a gente assistia a televisão, era uma televisão, aquela caixa de abelha enorme. Com válvula, levava 10 minutos para aquecer. E o aparelhinho de cima, aqueles botões que fazia... Até o seletor. Hora que ia tomar banho. Regulador de voltagem. Hora que ia tomar banho, né? Alguém ia tomar banho, você tinha que aumentar aqui. Tec, tec, tec. Porque caía a força. Ou desligar, porque senão o banho não funcionava. Exato. E a quantidade de canais? Tinha 5. Então, se tinha que assistir algum canal, todos tinham que assistir a mesma coisa. Tinha essa de cada um ir no seu quarto, junto ao seu frigobar, junto ao seu computador, para assistir o seu programa, para acessar a internet, que nem tinha isso. A gente não tinha telefone, almoçava em paz, ninguém ficava perturbando a gente comia, todo mundo junto, brigava, todo mundo junto, se reajustava, todo mundo junto, era bacana, a gente assistia os programas, depois a gente ia dormir, todos fazendo a refeição juntos. Era um período de mais paz. O ser humano ainda está se adaptando essa modificação tecnológica que vai impulsionar o nosso espírito a novas aquisições. Mas ainda ele está muito longe de conseguir isso. Então nós estamos conseguindo, muitos de nós, mais prazeres, alegrias, como Alan gosta de dizer, né? A alegria e a felicidade, que são coisas diferentes, né? Que a alegria é algo fugidio e a felicidade é um... É uma conquista da alma, uma conquista, né? Inalienável da alma. Então nós vamos conseguindo alegrias fugidias ao longo do dia, fora da nossa casa, com coisas tolas, como o Wilson disse, a questão do parecer. Nós queremos parecer que nós somos mais jovens do que nós somos, o que é uma tolice, porque a idade avançada nos ensina muita coisa, nos traz muito aprendizado. Nós queremos ter um carro melhor, nós queremos ter uma casa melhor, nós queremos mostrar que a gente tem dinheiro no bolso, mas, infelizmente, a gente não consegue mostrar para os nossos familiares o quanto nós os amamos. E as próprias redes sociais, não é? A pessoa acaba mostrando, criando uma vida para ela que não reflete a realidade, né? São só momentos de alegria. Ela parece que ela tem uma necessidade muito grande de novamente criar essa máscara para as pessoas de fora. Sabe sobre isso que você falou sobre a TV, sobre cada um ter sua TV? Algum tempo atrás eu vi uma reportagem no Auto Esporte, aquele programa que passa pela manhã, sobre como distrair os filhos durante uma viagem. E aí passou, né? Aquele programa. Hoje, andando pela rua, estava com a Regina do lado, minha esposa, e nós vimos um carro atrás, nós vimos que no banco de trás tinham duas crianças e tinham dois DVDs. Um atrás de cada encosto de cabeça do banco do passageiro da frente. Então, a criança do lado direito, né, atrás provavelmente da mãe, estava assistindo um programa, do lado esquerdo estava assistindo outro programa. Nossa. Né, e os pais ali na frente. E eu comecei a comentar com a Regina, lembrei daquele programa, falei, olha, A Regina falou, para distrair as crianças é uma boa alternativa. Falei, mas vamos ver por outro lado. Será que numa viagem não é uma oportunidade? Está ali as quatro pessoas, né? Papai, mamãe, filho. Será que não é uma oportunidade de conversar, de mostrar a paisagem, de olhar cavalo, contar de olhar histórias, contar história. Você sabe que eu e minha esposa criamos com a nossa filha umas brincadeiras, porque a gente viaja muito para Santa Catarina, então são horas de viagem, né? E nós começamos a inventar umas brincadeiras. Então, por exemplo, é o que vem na cabeça. Então a gente vai compondo uma história, por exemplo, com as palavras que aparecem nos outdoor. Então aparece lá uma palavra, a bicicleta. Então aí a vez de quem? É a minha. Então eu tenho que colocar a bicicleta, saiu de casa e foi pedalar e vem outdoor e fala de flor. E daí a minha filha, por exemplo, ela tem que falar, e ele colheu uma flor. Então aí você vai criando uma história que às vezes não tem nada a ver, mas todo mundo fica preso na mesma história e aquilo vai meia hora de história. Dali a pouco a gente começa a pegar as iniciais das placas dos carros que estão na frente para brincar com as letras, as palavrinhas que vão formando. E assim nós vamos brincando, horas. Vocês estão presentes, né? Porque o perigo da tecnologia, quando mal utilizada, é justamente essa pessoa está de corpo presente, mas ela não está ali. O pensamento dela está em outro lugar, está no jogo, está na rede social, ou está num lugar onde ela não está. Agora, se você não vive o passado, porque o passado já passou, não vive o futuro, porque ele ainda não chegou, e não está no presente, como você vive? Né? A vida passa, você olha para trás e fala, gente, eu não vi minha vida passar. E é o que acontece com muitas pessoas, não vê a vida passando. E sabe o que eu comentei ontem com um amigo? Que eu, quando comecei a ser vendedor viajando, eu não tinha celular nem computador, não existia isso. Né? E era uma pastra um grande viajar assim, porque eu entrava no meu tumovinho e eu, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica... Sem vidro elétrico, abria os vidrinhos assim na manivela, mas não é ser saudosista falar que aquele tempo é melhor que hoje, não. Tinha quebra-vento também, Alan? No meu tinha quebra-vento, pode parar que tinha, porque senão, nossa senhora... Não é ser saudosista e falar que aquele tempo era melhor que hoje, não é isso? É que naquele tempo você vivia mais próximo das pessoas. Porque se quebrasse um carro na estrada, todo mundo parava para te ajudar. Porque todo mundo sabia que não tinha guincho, não tinha seguro que vinha te resgatar, não tinha nada dessas porcarias. Você precisava um ajudar o outro na estrada. Era normal todo mundo ter uma caixa de ferramenta no carro, porque ia ajudar, usar no seu ou no do outro. Você ia usar aquelas ferramentas e eu usava. Eu tinha cabo para rebocar. Às vezes não tinha jeito, já parava e rebocava, porque às vezes eu podia ser eu rebocado, mas eu tinha um cabo para fazer aquela famosa chupeta, que é para pegar a bateria, né? Do outro. Então, assim, a gente com isso tinha menos medo um dos outros. A gente precisava um dos outros, então a gente se abria para o outro. Hoje, a tecnologia nos afastou das pessoas. Então, assim... Você se sente quase autônomo, né? Eu com meu celular, eu tenho seguro, paro o carro, eu ligo pro seguro, o cara vem, eu não preciso nem conversar com o cara do guincho que veio lá, ele põe o carro lá, assina um papel, vem um táxi para me pegar, olha que coisa mais... Eu não preciso de mais ninguém, né? Exato. Mas preciso, né? É que mudou a ordem, né? Então, que a gente volte a viver... Né, Alex, um para o outro. Falta muito essa dedicação, né, de eu viver eu para o outro, não esperar que o outro viva para mim. Né? É eu fazer o melhor que o outro possa esperar, não é isso? Sim. Eu lembro de uma história curtinha. O Leandro Karnal contando que ele tinha contratado um arquiteto para fazer reforma na casa dele e marcaram um jantar para decidir o que ia ser feito. Ele sentou-se à mesa junto com a arquiteto, esposa e os filhos, todos sacaram o celular e começaram. Aí ele foi conversar com ela, ela falou, só um minutinho, e passa uma mensagem no celular. Aí conversando, ela interrompeu uma segunda vez, falou, só um minutinho. Três, quatro, na quinta, ela recebe ele falando, você pode me atender agora? Via celular. Ele estava priorizando quem estava usando o aparelho, né? Em detrimento de quem estava ali presente. Não, e eu lembrei de uma história de um amigo, já até contei na rádio, acho que isso eu até lembro. Eu liguei para o meu amigo, né? Falei, aí quem atende é a esposa dele. Aí eu pergunto assim, meu amigo tá aí? Aí ela falou, espera um pouquinho, tec, tec, tec, tec. Eu escuto um teclado de computador, tec, tec, tec. Eu falei, o que você está fazendo? Aí ela começou a rir já no telefone. Ela falou, você não acredita nela? Eu estou perguntando se ele pode te atender. Eu falei, mas onde que ele está? Ele está sentado do meu lado no outro computador. Eu falei, mas meu Deus do céu, vocês estão com um problema sério de família. Muito grave. Mas você pode conversar. Passar o telefone do meu amigo agora. Pois é, pois é. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano. E hoje nós temos uma novidade sobre a livraria, que daqui a pouquinho o Allan vai falar para a gente. Nós vamos agora para a mensagem de abertura. O Júlio vai colocar para a gente aqui. Nós vamos ouvir hoje a mensagem da Terezinha Oliveira, a mensagem Súplica. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta depois dessa linda mensagem na doce voz de Terezinha Oliveira para o segundo bloco do programa Visão Espírita desta noite. Neste bloco nós estudamos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, obra basilar da doutrina espírita, de Allan Kardec. Lembrando que este é um estudo sequencial. Em cada programa nós avançamos por um pequeno trecho, e durante a leitura nós vamos acompanhando os comentários, hoje a leitura do nosso amigo Allan Diniz, os comentários do Alex Bonafini, meus. Mas você também pode participar, né? Pelo telefone 2105-6611, você pode ligar aqui, a gente vai lhe atender e vamos responder a sua pergunta no ar, ou pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Lembrando que todos os textos lidos aqui no programa serão postados, já estão sendo postados lá na página. Você pode ir acompanhando a leitura, inclusive, e fazendo o seu comentário, a gente vai responder. Nós estamos no capítulo 16 da obra e avançamos hoje para o item 13. Quem vai fazer a leitura é o nosso amigo Allan Diniz Souza. Emprego da riqueza, ditado pelo espírito Fénelon, extraído do capítulo 16, item 13, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele nos fala assim: sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. o mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom, desculpem, bom é o uso ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório, é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com ela se podem executar. Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito os que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas. Porquanto, o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a desendentar-se nessa fonte benfazeja. Já nesta existência fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta que produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Isso foi ditado em Argel, em 1860. Não podia ser mais atual, não é? É um lindo texto, quando ele fala sobre oferecer o salário, oferecer condições das pessoas se desenvolverem. A gente tem discutido tanto isso, né? A questão da forma correta de se fazer a beneficência, né? de auxílio social. E é interessante que eu gosto de nos ver, cada um de nós, como condutores do amor, condutores da luz que vem de Deus, como se tudo fosse uma corrente muito dinâmica. Isso nos atravessa e, através de nós, alcança também os outros. Quando eu digo condutores, é como se... Vamos pensar aqui, criar a imagem de um cano mesmo. Nós somos um cano. E as coisas passam por dentro da gente para alcançar as outras pessoas. Quando nós, se a gente pegar um cano e bloquear a saída desse cano, instalar ali alguma coisa para bloquear, o que vai acontecer? Bom, aquilo vai ficar parado. Aquela água vai ficar parada ali dentro. E mesmo parada, vai exercer pressão. Ela vai fazer uma pressão constante ali. E tudo que é reprimido, tudo que exerce pressão, forma uma grande energia não utilizada. essa energia, mais cedo ou mais tarde, vai trincar este cano, vai explodir e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, vamos pensar numa represa. A gente pega um curso d'água, a gente interrompe, constrói uma barragem. Nós temos um volume de água monstruoso, gigantesco, naquela barragem. Imagine a força, a energia que exerce aquele volume d'água sobre aquela barragem, mas nenhum benefício ainda ele gera. Mas na medida em que instalamos ali comportas e que controlamos a saída daquela água, na medida certa, a gente consegue movimentar turbinas que vai gerar eletricidade, beneficiar tantas pessoas. Assim são as coisas que recebemos, a energia, a luz que recebemos. Quando nós aprendemos a controlar essa energia e a dispor dela com o objetivo do bem das outras pessoas, nós passamos a ser como essa usina, produtores de energia controlada que vai beneficiar os outros. Ao passo que se a gente mantém tudo fechado, mais cedo ou mais tarde, né, ela vai romper essas barreiras aí, vai causar destruição, com certeza. Então, cabe a nós aprendermos a lidar com isso. E isso vai do nosso pensamento. Como nós podemos ser condutores da bondade de Deus? Com a nossa palavra, com o nosso olhar, com a nossa postura. O Alan comentou, o primeiro texto, o Alan falou sobre a polidez. A polidez em si não é uma virtude, não é considerada uma virtude, é um arremedo de virtude, porque o mau caráter também pode ser polido, aí no caso ele seria hipócrita, né? Como muito se vê, mas a polidez, esse arremedo, é o primeiro movimento da alma na direção de fazer algo bom. É claro que não importa. É melhor ser um canalha polido, pois está aprendendo a ser polido e vai, vez ou outra, colher os frutos dessa educação, dessa conduta dele. Ele também vai colher isso daí. Porque quando você é bom com alguém, você primeiro recebe aquilo. Quando nós pedimos alguma coisa por alguém, por exemplo, na aplicação do passe, muitas vezes o passista ele se preocupa muito, não é? A gente, às vezes, participa de aulas do curso de passe, o passista fica muito preocupado, né? Ai, mas se eu doar a minha energia, o meu fluido vital, eu não posso adoecer também? Não, ele vai aprendendo, não é, Alex? Que, como funciona? Isso aí ele não perde, não é? De forma nenhuma. Porque como nós doamos algo que, em pequena porcentagem, é nosso, mas que vem de muito dos espíritos, e é uma retransmissão, o que é que acontece? Nós estamos recebendo essa dose específica de energia para transmitir àqueles que são necessitados. Então, nada se perde, tudo se transforma. É da lei básica. Nós sempre estamos trabalhando em prol do nosso próximo e nunca nós vamos ter perdas. Principalmente no que tange dizer a respeito da lei de fluidos. E amar despende um fluido positivo, que é a energia do amor. Fazer o bem despende um fluido positivo e grande elemento de funcionamento do universo, que é o equilíbrio, a harmonia de tudo. Portanto, fazer o bem é algo profundo e infinito. Propriamente, a caridade material, que as pessoas acham ser a mais fácil do que a caridade moral, pode ser que sim, desde que você faça simplesmente de forma externa para agradar a visão dos outros. Mas não é uma caridade muito fácil de se fazer, pois você tem que eleger as pessoas necessitadas, fazer de forma racional e não esquecer que, incluindo na caridade material, tem que ser feita a caridade moral. Porque não basta dar, virar as costas e ir embora. É necessário que você dê o pão para o estômago que sente fome, para depois dar a palavra à alma que está sentindo necessidades profundas de conhecimento, de calma, de tranquilidade, de amor. Então nós vemos pessoas dando esmolas por aí para se livrar daquela pessoa, do mendigo, do maltrapilho, do bandido, como pensa, e vão embora. E não é assim que faz a caridade. O ter o dinheiro, tem pessoas também que, de uma forma hipócrita, no meio religioso, num tanto quanto moralista, acham que para você ser bom, você tem que ser miserável. Andar de havaiana, com roupa tudo rasgada, sendo um fardo para a humanidade, abdicando de todos os seus bens. Aqueles que aqui assim fizeram sobre a face da terra, escolheram este caminho para demonstrar o valor da humildade, que Lacordaire diz que é a chave de todas as virtudes. No entanto, eu sempre gosto de dizer que o dinheiro, o sexo e a mediunidade, eles são neutros em si. Eles não são positivos, eles não são negativos, porque depende do uso que você faz deles. E o dinheiro bem utilizado é o que movimenta a economia, é o que movimenta o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, para criar as drogas diversas, para dar uma qualidade de vida, para melhorar a nossa longevidade e aí por diante. Se não fosse as grandes almas com fortunas grandiosas para fazer investimentos, nós estaríamos na miséria moral, social, intelectual e espiritual. Então é necessário a divisão dos bens de forma equilibrada, para que aquele que tenha pouco sobreviva com o suficiente e aquele que tenha muito auxilie no progresso da humanidade, para que todos possam viver com o suficiente, de acordo com o mérito de cada um. Sem mais nem menos, mas que a gente viva de forma correta, equilibrada, porque não é à toa que a pessoa reencarna rico sobre a face da terra, porque não existem coincidências. Nós aprendemos muito bem isso com o Espiritismo. Se a pessoa reencarna no meio da riqueza, é para ela doar um pouquinho para quem tem menos. Por exemplo, a pessoa que ganha na loteria. Oh, que sorte, ganhou na loteria. Fora os desvios e os estelionatos que tem por aí, que nós sabemos muito bem, as que ganham verdadeiramente, Deus não as identificou para ganhar essa riqueza para que ela possa, num fim de semana, gastar num vinho, pagar 10 mil reais uma garrafa de vinho. Deu aquele ser para que ele possa, já que ele tem um pouquinho de dificuldade com a caridade moral, para que ele possa praticar a caridade material, que é de suma importância. A gente, lembrando aqui do título, né? Emprego da riqueza. Eu acho que vocês dois já comentaram bem sobre isso. Mas eu gostaria só de acrescentar o seguinte, que qual riqueza eu tenho? Né? A gente fazer uma autoanálise. Tem um que fala da riqueza monetária, o outro da riqueza intelectual, o outro tem a riqueza da simpatia, o outro tem a riqueza do corpo sadio, o outro tem a riqueza... Os talentos, né? Os talentos que cada talentos. Um de nós... E aí a gente pode enumerar um monte de riquezas, né? Só a riqueza da gente... poder dormir e acordar em ordem já é uma grande riqueza. Agora, o ter mais um dia é uma riqueza? Eu tenho um dia. Como eu vivo meu dia? Como eu escolho viver meu dia? Né? E, logicamente, que sempre que eu escolher pegar essa riqueza e esconder embaixo do colchão, esconder embaixo da terra, de medo de perder essa minha riqueza, eu não estou multiplicando a minha riqueza. Eu não estou compartilhando, porque o bom da riqueza é compartilhar. É compartilhar. É só eu ter a minha alegria, que graça tem. Né? Só eu ter o meu dinheiro, que graça tem. Então, o cara que tem emprego, o cara que tem dinheiro, ele gera emprego. O cara que tem alegria, ele distribui essa alegria, ameniza a tristeza de um monte de gente. A pessoa que tem saúde ajuda que está com pouca saúde. E assim por diante, a gente pode, sim, né, ser um grande distribuidor de riquezas no mundo. E aí, eu até falo que a riqueza financeira não é uma prova... Eu não tenho. Estou falando que eu não tenho, mas não deve ser uma prova das mais fáceis, não. Talvez não ter traga menos consequências do que ter muito. Porque a quem mais foi dado... mais será cobrado. Então, a gente tem que realmente verificar com muita atenção o que fazemos das nossas riquezas. O programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. Agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, que desde 1947 vem lutando pelos direitos dos trabalhadores. Nossa gratidão também ao nosso amigo Ciro Celso Piazza, lá da CCC Piazza, né, que há 47 anos vem deixando a vida do piracicabano mais colorida, eu tenho certeza, vem colorindo os lares piracicabanos. Então você encontra tudo em tintas lá na rua Benjamin Constant, 1795, aqui no centro de Piracicaba. Anote aí o telefone da CCC Piazza, 3437-5050. Agradecemos também a USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. A USE é uma entidade que atua na divulgação e na unificação do movimento espírita. Entre as diversas ações promovidas pela entidade, destacam-se o jornal O Arauto, a livraria espírita Allan Kardec, o Clube do B, que é o Clube do Livro da USE Piracicaba. Mais informações sobre como associar-se ao Clube do B pelo telefone 3402-8022. E nós temos uma novidade aí sobre a USE. E eu vou convidar o meu amigo Alain Diniz Souza para falar sobre isso. Alain, qual que é a novidade? A novidade é que a Livraria Espírita Allan Kardec agora também é o Sebo Espírita Allan Kardec. Nós, além de vender livros novos, estamos vendendo livros usados. Olha aí que boa notícia essa. É, essa venda de livros usados, na realidade é assim, você que tem livros aí espíritas enroscados na sua casa, quer dar um bom destino, doa para nós na livraria. Esse dinheiro arrecadado com a venda dos livros é para manutenção das diversas tarefas, do jornal Arauto, dos seminários, das atividades que a USE faz. E eles, ao mesmo tempo, são vendidos com preços a partir de R$ 5,00, bem baratos, para dar acesso do conhecimento espírita mais fácil a mais pessoas. Esse já era uma preocupação nossa há muito tempo, né? O livro, ele de uma certa forma, encareceu. A gente se preocupa com isso, sim, né? É, e sabendo que como é importante a divulgação do livro espírita, nós não somos nós que produzimos o livro, então nós somos meio forçados no livro novo ainda manter um certo preço por conta do que a gente compra ele. Mas no livro do Sebo, não, né? O livro do Sebo é um livro compartilhado, é um livro que você pode ir lá na livraria. Então já estamos com... Olha, tem mais de 500 livros no Sebo já. Então você pode aparecer por lá, que você vai encontrar romances, livros de estudo. Tem muita coisa boa para você ler. E se você tiver livro para doar e não conseguir levar, deixe uma mensagem para nós aqui no Facebook, que a gente pode combinar de pegar na sua casa também, tá bom? Olha que maravilha. Então, boa leitura por um valor ainda com economia. Isso aí. Parabéns para a USE. A USE Piracicaba conta atualmente com 30 centros espíritas afiliados, integrando as cidades de Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Capivari, Rafard, Rio das Pedras, Charqueada, Iracemápolis e Laranjal Paulista. Saiba mais sobre a USE visitando o portal usepiracicaba.com.br. O programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras ao vivo, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora AM 650 de Piracicaba. E todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 kHz de Santa Bárbara do Oeste. Eu só queria mandar um abraço, Wilson. O nosso querido Jefferson Godoy está nos ouvindo, mandou um abraço para nós todos e para todos que estão ouvindo o programa. O Jefferson também sempre está aqui com a gente, né, nessa nossa escala de sexta-feira. Esteve semana passada aqui. Semana conosco. Passada? Sim. Ah, então semana passada. Então, Jefferson, um abraço nosso aí para você, viu? Um grande abraço. Você também pode ouvir este programa, o programa Visão Espírita, ao vivo pela União Rádio Web. A União Rádio Web é uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita através da internet. Existem várias maneiras para você ouvir a programação da União Rádio Web. pelo celular. Você vai lá na loja do aplicativo, seja ele Apple, né, o iPhone, ou seja Android, pesquise lá por União Rádio Web. Instale o aplicativo, é gratuito. Pelo site, visitando uniãoradioweb.com.br e pelo Facebook, no endereço facebook.com/uniãoradioweb. Você pode ouvir diretamente pelo Facebook, não precisa sair da página. Na página da União Rádio Web, você clica ali no player, é o primeiro post fixo ali no começo da página, e você já vai ter acesso à programação. E você também pode colaborar, fazer parte desse grupo aí que mantém este programa e essa rádio. Ajude a manter a União Rádio Web e este programa no ar. Você pode anunciar o seu negócio, a sua empresa, seja ela uma pequena empresa, um pequeno negócio, um grande negócio. Você pode anunciar lá no site da União Rádio Web ou no aplicativo. No aplicativo também tem um espaço para banner. Ou, se preferir, pode depositar qualquer valor na conta poupança número. Anote aí que a gente vai falar o número da conta poupança para você depositar, né, o seu donativo para a União Rádio Web e para o programa Visão Espírita. 71-850-4-500. Agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir, conta poupança número 71-850-4-500, agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web. Bom, Flávio agora vai liberar para a gente mais um bloco comercial. E logo mais a gente vai de música. Vamos ouvir Beto Guedes, Sol de Primavera, música que o nosso amigo Alex Bonafini escolheu para a noite de hoje. E logo mais retornamos para o terceiro bloco do programa desta noite. É show! É show! É show! Show! Show! De segunda a sexta, na Difusora tem Show da Manhã! Show da Manhã! Músicas, participações, esportes, notícias e muito mais! Show da Manhã, sempre a partir das 9h30, na Difusora! 650 Difusora! Quer arrasar na cozinha? Agora você pode! O JP preparou para você uma delícia de promoção. Assine o Jornal de Piracicaba, as revistas Arraso e Arraso Acontece e todo o conteúdo JP Digital por apenas R$ 44,90 mensais. E leve para sua cozinha um super livro de receitas. Ligue para 3428-4190 ou acesse assinejp.com.br e assine já! Esta é a sua rádio. Difusora. Você está na melhor. Difusora. Boa noite. A Ação da Mulher Trabalhista é um movimento com representação em todos os estados e trabalha pelo aumento do espaço da mulher na política. Como falar de igualdade se mais da metade da população é formada de mulheres e as principais decisões do país são tomadas por homens? O exercício do poder é coletivo e as mulheres devem ocupar seu espaço. Procure a Ação da Mulher Trabalhista pelas redes sociais ou indo até um diretório do PDT. Estamos esperando você. De primavera, abre as janelas do meu peito. Amigos, estamos de volta depois dessa linda canção para o terceiro bloco do programa dessa noite. Esse bloco, nós fazemos o formato de perguntas que hoje serão respondidas aqui pelos amigos Alex Bonafini e Alain Diniz. Alain e Alex, parece nome de dupla sertaneja. Ah, não é? Mas nós já temos até capa de CD. Já tem, né? Só não cantamos, mas o resto nós já temos. Ah, mas é bom que você não cante mesmo. Então, vamos deixar a parte da cantoria para depois e vamos falar, então. Na semana passada, que o programa que o Jefferson esteve aqui com a gente, nós começamos a falar sobre o tema sofrimento. E hoje nós vamos avançar sobre esse tema. E, só que para poder a gente equalizar, né, a gente vai voltar e fazer uma pergunta que já tínhamos discutido a semana passada, mas para aqueles que estão ouvindo o programa hoje pela primeira vez, para a gente partir do mesmo nível. Então, a primeira pergunta é a seguinte: quais são as causas do sofrimento na Terra? E por que algumas pessoas, aparentemente, sofrem muito mais do que outras? Existe um processo, né? Que a gente... Hoje mesmo eu estava falando com um amigo sobre isso. Quando a gente olha a vida no ângulo da vida material apenas, é difícil a gente explicar sofrimento mesmo, né? Porque daí já tudo vai ser injusto. Um nasceu rico, outro pobre, outro um feio, outro bonito, um inteligente, saúde, outro não, saúde. Um com saúde ou sem saúde. Então, peraí, então esse sofrimento é comandado por quem, né? É na sorte? É sorte. Que hoje vai nascer um rico, hoje vai nascer um pobre, hoje vai nascer um bonito. Então não dá para ser assim. Então nós, espíritas, temos uma visão onde nós somos espíritos imortais, reencarnando, nascendo a cada momento num corpo, né, a cada período de vida num corpo diferente, e vamos, no passar dos anos, das encarnações, dos diversos corpos, evoluindo esse espírito imortal. Agora, esse espírito imortal, se a gente pegar historicamente, né, a história da humanidade, e a gente voltar 500 anos, nós vamos ver que há 500 anos atrás, plena Idade Média, nós não éramos lá grande coisa, né? Nós, seres humanos, raramente tinha um ali que se destacava. O resto ou matava, ou era assassinado pelo que matava, ou era assim, né? E se a gente voltar mais 500 anos, então, a 1000, né? No ano 1000, aí nós vamos ver que a coisa era pior. E se a gente voltar 2000 anos atrás, aí é pior ainda. Então, assim, nós estamos num processo de evolução, mas nós somos ainda, na soma dessas vivências, um reflexo desse momento vivido duro, triste, preocupante. Criamos para nós mesmos situações que hoje as recebemos na forma de sofrimento. Outras, não só de sofrimento, também podemos recebê-la como dons, né? Desenvolvemos habilidades que hoje a gente pode chamar como dons, mas sofrimento e dom, eles vão se intercalando na nossa vida de uma forma natural. O importante é que, apesar destas causas serem nossas, e isso é um ponto importante a gente sempre ter no foco, né? A gente sabe que nós somos os responsáveis por isso, então nós também podemos ser os responsáveis em consertá-las, em deixar um dia de sofrer. Você queria completar alguma coisa? Né? Sim. O sofrimento, a dor sobre a face da Terra ou sobre qualquer outro planeta que esteja na mesma faixa de evolução, ele é devido, se nós pensarmos bem, pela falta de consciência quanto às leis de Deus. É muito complexo dizer isso e parece que é uma coisa simples, mas ela é muito complexa. Mas se você pegar 5 mil pessoas e perguntar para elas o que é a dor, o que é o sofrimento para você, cada uma vai ter uma resposta diferente. Para uns, a falta do pão traz sofrimento. Para outros, que têm abundância, aquele pão é um nada na mesa. Se faltar aquele pão, tem goiabada, tem suco de laranja, tem uma coisa, outra. Mas se é esse que vive na abundância, perder tudo, e alguém oferecer para esse ser uma côdea de pão, para ele vai ser um sofrimento, porque o orgulho dele vai ser destruído. Para alguns, o trabalho é um sofrimento. Para outros, a falta de trabalho é um sofrimento. Para uns, a morte é um sofrimento. Para outros, a vida é um sofrimento. Então, nós acabamos de verificar e concordar com Emmanuel no livro Consolador, que diz que existem dores físicas e dores morais. E as dores físicas é chamada de dor e ilusão no mundo espiritual. Porque são dores que dependem de como você encara aquela situação. E nós verificamos que a maioria das dores que nós passamos, tanto moral como física, decorre de a não aceitação dos fatos da vida. Infelizmente, é a forma como nós encaramos as situações ao longo de nossa vida, é a forma como nós progredimos, é a forma como seguimos adiante. Tem uma questão que Kardec pergunta aos espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. Então, se nós temos escrito, porque Deus não nos criou para depois de muito tempo pegar, deixar a gente pecar, como se diz na religião, que pecar quer dizer o alvo, nos deixou errar, para depois falar, toma a lei, agora você não erra mais. Não, ele nos criou, constando em nós, nós somos perfectíveis, as leis. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas nós teimamos em fazer o que é errado para testarmos se vai ser melhor ou vai ser pior. E acabamos sofrendo as consequências no final. Então, as causas de nossas dores, como o próprio Alan já citou, somos nós mesmos, a causa dos nossos males. Porque o homem é o artífice do seu bem ou do seu mal. É, o Alan colocou bem, e o Alex também se complementaram ali mutuamente, né, quando o Alex falou sobre a Terra, né, o estágio atual da Terra, citou outros mundos. Então, a Terra é um planeta hoje de provas e de expiações, isto é, nós que estamos nascendo aqui, reencarnando aqui na Terra, somos espíritos que temos que ser defrontados com provas que vão avaliar a nossa condição de seguir em frente. Ou expiações, que é o que o Alan falou, que é o que trazemos da conduta passada para essa existência. Então nós temos que experimentar, aprender com o que nós fizemos de mal no passado, né? Nós temos que nos depurar. Então aquilo que nós produzimos de mal, muitas vezes, nós precisamos sentir na pele. Porque é a única maneira de compreender realmente aquilo que nós causamos, a dor que nós causamos a alguém, é também sentir essa dor. E como o Alex falou, a lei de Deus está escrita na consciência do homem, trazendo isso, nós mesmos é que buscamos este sofrimento e acabamos encontrando. E eu acrescentaria só essas duas coisas, o que no Evangelho segundo o Espiritismo também coloca como causas de sofrimentos, as causas atuais. Que tem as causas anteriores, que são essas, provas e expiações, e as causas atuais. Isso é, nós reencarnamos, retornamos a esta Terra com um planejamento, onde a gente vai ter que passar por algumas provas e algumas situações expiatórias para nos melhorarmos, né? Só que, durante a nossa existência, a gente acaba acumulando mais. É como um devedor que vem com uma conta de 100, só que, enquanto ele está tentando pagar aquela conta de 100, ele acaba contraindo uma outra conta de 1.000. Porque ele acaba... O Alan fala muito sobre isso, ele tem inclusive um artigo que, né, que ele escreveu sobre isso. As pessoas acabam se distraindo, né, com as coisas na Terra. Como distraídos vamos vivendo, é o nome do artigo do Alan. As pessoas acabam se distraindo com as coisas, com as aquisições, com as alegrias, com as efemeridades que a vida oferece e acaba deixando as questões mais importantes, as questões relacionadas ao espírito imortal, em segundo plano. E a vida passa muito rápido, nós comentamos isso. Quando a gente se dá conta, é 60, 70, 80 anos e... Acabou. Acabou, voltou para lá, não é, Alan? E volta rapidinho. E o pior é isso, é saber onde você vai parar. Pois é. Onde será? Que nível? Porque já pensou? Quando você sai do corpo físico, devagarzinho, de acordo com a sua evolução, você vai tomando ciência de quanto você aproveitou da atual encarnação, a última, ou não, na sua evolução. Aí você fala assim, nossa senhora, errei igualzinho a penúltima, antepenúltima, eu tô errando igual, nem errar de frente eu tô. O que eu posso fazer? Como que eu saio desse círculo vicioso das encarnações ruins? Né? Como que eu quebro esse meu sofrimento que eu estou tanto tanto quero fugir na terra. E aí tem um outro engano que a gente podia aproveitar o gancho e falar, que é a pessoa querendo ficar livre do sofrimento cometeu o suicídio. Eu acho que dá para a gente encaixar aqui, porque às vezes ela acredita que, pondo fim ao seu corpo físico, fica livre dos sofrimentos. E é um grande engano. Porque se nós somos espíritos imortais, e aí está a importância da gente falar o que nós estamos falando aqui, de sermos espíritos imortais, nós estamos fugindo de um corpo físico, mas não das consequências no psiquismo desse espírito imortal. Então, por favor, se você está com esse pensamento, procure um centro espírita. Nós temos aí 30 ligados à UZI. Se você quiser pedir no nosso Facebook, se quiser ligar aqui, a gente dá endereço. Tem o nosso site, usepiracicaba.com.br. Procure um centro espírita e não cometa o suicídio. Essa é bem a situação que eu comentei, né? Chega devendo 100, aí num ato de desespero, muitas vezes... Vai, né? Devendo 1.000. Sai devendo 1.000. Mas essas causas dos sofrimentos atuais, é isso, né? Essa distração, a gente come demais, fica doente. A gente sabe que o nervosismo causa doenças, mas a gente vive nervoso, vive irritado com tudo. A gente sabe que a crítica é ruim, a gente vive criticando as coisas. E aí, naturalmente, isso vai gerar essas experiências. Então, sabendo disso, a gente pergunta, sendo Jesus um espírito puro, então, naturalmente, não tinha expiação, nem provas a ser submetido, uhum. E também não acredito que tenha produzido alguma causa de sofrimento naquela encarnação dele que nós conhecemos. Qual, no caso de Jesus, porque eu tenho certeza que algum ouvinte está pensando sobre isso, né? Porque Jesus, então, sendo puro desse jeito, segundo o Espiritismo, como explicaria? Por que tanto sofrimento, gente? Né? Ele foi pregado numa cruz. É uma provocação boa que você fez. Agora eu devolvo a provocação, e será que Jesus sofreu nesses momentos? Será que aquilo para ele era um sofrimento de dor física ou de dor moral? Né? Ou de dor psíquica? Porque via que nós não entendemos a mensagem do amor. Eu imagino assim que a dor física para ele não era uma coisa sentida como nós. Ele não dava tanta importância a ponto dele falar que se para você aprender a amar, você precisa bater no meu rosto e ainda não aprendeu depois de bater, eu dou o outro lado para você bater. Pode bater. Daí você vai aprender a amar? Bata na outra face. Você quer me crucificar para aprender a amar? Me crucifica, mas aprende a amar. Então ele estava pouco se importando com o corpo físico do que estava acontecendo com o corpo físico. Mas eu acredito que sim, havia um sofrimento em Jesus, que era o sofrimento, pelo amor de Deus, quem sou eu para imaginar o que estava na cabeça de Jesus? Mas se eu pudesse imaginar um sofrimento nele, seria o sofrimento de perceber que nós ainda não tínhamos entendido a lição do amor. Agora, será que ele sofre até hoje? Porque ainda estamos aprendendo a amar, né? Então, talvez esse sofrimento... Eu não sei se a palavra cabe nele sofrimento. Talvez por ele ver as coisas em um ângulo muito maior do que a gente, né? Ele está lá no pico das montanhas para ver a nossa evolução espiritual. Então, eu não sei se ele sofre. Talvez ele saiba que nós precisamos passar pelo que passemos para um dia... O processo é esse mesmo. Talvez ele nem sofra, né? Talvez ele nem tenha sofrido naquele momento. Talvez ele fique angustiado de falar assim, puxa vida, eu como governador espiritual do planeta gostaria tanto de acelerar a evolução desses jovenzinhos espíritos aí, mas não tem jeito, né? O ritmo é esse mesmo. Talvez isso tenha uma angústia nele, né? De como ajudar. Como daria na gente... Ver aquele monte de criancinha de 1 ano de idade querendo aprender a andar e a gente querendo que eles andem todos, andem, andem. E a gente não tem como estar no corpinho deles e fazer eles andarem. Cada um vai andar no ritmo deles, na hora deles, né? Então, eu acho que isso. Mas o sofrimento que a gente, às vezes, imagina que ele sofreu fisicamente, eu acho que isso não foi uma preocupação para ele. Talvez é para nós, né? Como exemplo de dor que sim, fica, sim, né? Sim, exato. Eu, sobre esse tema, eu acho interessante, eu vou também falar algo aqui, que vai até parecer uma loucura, mas a gente pode tentar entender a dor do Cristo como causa e efeito. Aí muitos vão pensar, mas como? Então quer dizer que ele errou, por isso que ele foi punido? Porque quando a gente ouve falar de causa e efeito, a gente sempre acha que eu errei, eu vou ser punido. Eu acertei, eu vou receber recompensa. Mas a causa e efeito, você tem que pensar também o seguinte: eu fiz uma coisa maravilhosa, causa. Como efeito, muitas pessoas, por inveja, por pequenez, por não aceitar a atitude que eu tive, se revoltam. É um efeito. Jesus Cristo, sendo o único espírito puro que pisou a face da terra, trazendo o ensinamento que ele trouxe, que iria modificar o patamar do nosso planeta, que é através do Sermão da Montanha, que todos os cristãos deveriam ler. Você poderia não ler nenhuma parte do Evangelho, mas o Sermão da Montanha deveria ser lido por todos, porque até aquele momento os apóstolos tinham dúvidas sobre quem era Jesus. E foi após o Sermão da Montanha que todos conheceram qual era o papel de Jesus sobre a face da Terra. E tem mais, né? No Sermão da Montanha ele é reconhecido por outras igrejas, sim, por outras... Gandhi fala isso, que... Podia ser destruído todas as religiões, todos os livros. Então, assim, veja a amplitude realmente. Eu só estou aqui fazendo uma parte para mostrar a amplitude do que o Alex falou, do Sermão da Montanha. Realmente, não como algo dogmático, mas algo para ser lido e vivenciado. Para entender o que, as diretrizes que Jesus trazia para a Terra, e que não serve só para a Terra. Ele, governador planetário, mas um dos espíritos puros que estão, que podem compreender as vontades de Deus, porque está nas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, essas diretrizes que ele trouxe à Terra servem para todos os planetas do universo. Porque são as mesmas leis, haja vista serem perfeitas. Então, quando ele as trouxe, ele esbarrou na mediocridade, na inferioridade do ser humano. E o ser humano, como reação, fez o quê? Vamos puni-lo, vamos matá-lo, vamos tirá-lo de cena, porque senão ele vai atrapalhar o nosso negócio, que nem a passagem dos vendilhões do templo, o Estado romano, mais os fariseus e saduceus da época, que tinham um comércio muito forte, que arrecadavam dinheiro, quando Jesus toma aquela atitude, ele está atrapalhando o negócio de ambos. Então, eles se revoltam contra Jesus, não por causa do ensinamento, mas por causa da perda financeira que eles teriam. Então, ele vem para arrebentar com todos os sofismas, com todos os pensamentos, para trazer o amor como a solução de todos os males. Então, ele... encarnado na face da Terra, como um homem, óbvio que ele iria sofrer as dores físicas. Porque o que o Allan quis dizer é não se importar com a dor, mas ele as teve. Não que nos iludamos que ele não teve, porque ele tinha um corpo físico igual ao nosso. Mas que, com certeza, a sua dor maior, que eu estive pensando nesse tema, foi a dor moral de verificar que os homens ainda estavam tão longe de alcançar um patamar de paz interior que eles precisavam matar um outro ser para fazer a sua opinião valer. Quando hoje nós temos a semântica, nós temos a oratória, nós temos a discussão, nós temos o diálogo para a gente poder tecer comentários. Jesus veio trazer a verdade e as pessoas não souberam receber a verdade. E aí eu me recordo, só para finalizar essa fala, porque é muito importante sobre a dor de Jesus, que Eurípides Barçanufo, antes dele se converter ao espiritismo, ele, na noite que ele estava em dúvida sobre o que ele ia fazer, ele se desdobrou do corpo físico e foi até um campo no mundo espiritual, lá caminhando, isso através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, recebeu essa história magnífica. Caminhando, ele viu ao longo um facho de luz e ele foi se aproximando e viu que era Jesus que estava sentado numa pedra. E ele se emocionou, ficou estático e começou a chorar. Quando ele viu, Jesus chorava também. Ele se aproximou e quis pegar Jesus no colo, mas ele não conseguia se mexer. E Jesus chorando, ele resolveu perguntar, Jesus, por que choras? Jesus virou-se para ele e nada respondeu. Novamente Jesus, chorando, Eurípides Barçanufo, tomado de imensa dor de ver aquele, a luz do mundo chorando, pergunta, choras pelos que não o conhecem no mundo? Jesus então lhe responde, não choro por aqueles que não me conhecem. Choro por aqueles que me conhecem, mas que não praticam as minhas verdades. Então, nós verificamos que essa história fez com que ele voltasse, retornasse ao seu corpo físico e definitivamente decidisse se converter ao espiritismo e fazer o bem até morrer de gripe espanhola, auxiliando num problema gravíssimo que teve aqui no Brasil, fazendo bem sem olhar a quem. Então, Jesus sofreu porque um dos ensinamentos dele foi ensinar-nos a humildade, a compaixão e o sacrifício em prol de quem amamos. O Espiritismo nos fala dos missionários, né? São espíritos que nada devem, né? Nada devem ao planeta, mas que aceitam a missão de educação no planeta e, naturalmente, quando reencarnam no planeta, ficam sujeitos, né, aos efeitos, como o Alex bem colocou, das ações, mesmo que sejam ações positivas. Quando não compreendidas, eles ficam, né, alvos do resultado da incompreensão dessas ações. Esses missionários, Jesus é claro, o espírito mais puro que esteve entre nós. O Alex falou aí sobre lei de causa e efeito, né, Alex? Quem é que determina a forma de aplicação dessa lei de causa e efeito? É uma lei. Então, tem alguém que aplica essa lei? Existem, por exemplo, juízes lá no plano espiritual que vão avaliar os processos individualmente, vão pegar a pasta do Alex, do Alan, né, do Wilson, vão analisar o que a gente fez, estão acompanhando a gente dia a dia. Existem responsáveis por anotar, né, as nossas faltas. Em resumo, como se dá a lei de causa e efeito, a aplicação da lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito, ela é muito interessante, porque nós precisamos entender que tudo se deriva de Deus. Só que quando nós entendemos a lei de causa e efeito, nós podemos entender que ele criou uma lei e que ela, sendo bem entendida, bem compreendida e bem realizada, nos levará à paz de espírito. Quando infringimos essa lei, o que acontece? Nós sofremos. Isso é automático. Nós verificamos as nossas leis terrenas que são falhas, mas que têm a mesma observância. Deus, é obviamente que ele se preocupa com cada um de nós, seus filhos. Cada um de nós. Mas ele, tendo criado a lei perfeita, essa própria lei vai regular. O que acontecerá com aquela pessoa? Ela automaticamente regulará o seu efeito. Por exemplo, em questão de O Livro dos Espíritos, o Kardec faz essa pergunta e eles respondem: Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende o julgamento para ele, mas traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. É óbvio que em problemas expiatórios mais graves, suicídios, homicídios, mortes traumáticas, violentas, existem a influência, existem os espíritos que acabam intervindo para que possam auxiliar o espírito a reparar a sua falta e se conduzir. Mas, no mais de tudo, nós somos os artífices do nosso bem ou do nosso mal. Hoje saiu uma matéria na Folha de São Paulo. O Geraldo, que apresenta o programa lá com a gente em Santa Bárbara, né? Geraldo de Tarso. Geraldo de Tarso, ele me encaminhou a pergunta de uma médica a respeito daquele menino lá da Inglaterra, né? Que o hospital quer desligar os aparelhos. Da Inglaterra? Inglaterra? Da Inglaterra, né? Que o hospital quer desligar os aparelhos dele e os pais não queriam, porque ele tem uma doença, na realidade, terminal, né? Assim, não tem recurso. Pelo menos em princípio, hoje conhecido. E aí o hospital querendo desligar os aparelhos dele, menininho, nenezinho, né? E os pais não querendo entrar numa briga judicial, até o presidente americano, o hospital do Vaticano se ofereceu. Então, enfim, isso foi uma movimentação internacional muito grande em cima desse caso. Então, é natural que quando a gente olhe para aquele serzinho, aquela criancinha, bebezinho, né? A gente se compadeça mais do que se fosse um velho, né? Tanto é que já existe aí a eutanásia para os velhos com doenças terminais, muito aceitas no mundo inteiro, nem se discute muito mais isso. Mas no bebezinho está se discutindo, né? Então, uma médica amiga do Geraldo mandou esse questionamento, né? Como que o espiritismo viria a isso? Bom, eu respondi assim para o Geraldo. Falei, Geraldo, eu não posso falar pelo espiritismo, né? Eu posso falar baseado no que eu li do espiritismo e no meu ponto de vista, né? E é isso que eu vou compartilhar com vocês. Esse espírito desse bebê, ele está num corpo de bebê, mas é um espírito igual todos nós, numa sequência de processos reencarnatórios, desenvolvendo esse psiquismo espiritual. Por que ele foi parar numa situação daquela, eu não saberia falar. Porque para isso precisaria ter um conhecimento da vida espiritual do menino, coisa que a gente não tem. Mas, com certeza, ele está passando em consequência do que ele mesmo plantou em vidas anteriores. E não só ele, os pais juntos. E não só os pais, porque, de repente, quando acontece uma comoção dessa a nível internacional, nós passamos a repensar a família, nós passamos a repensar valores que nós tínhamos adormecidos, nós passamos a repensar a vida e a morte, nos mexe em tantos pontos, tantas pessoas pensam naquele caso, que ele acaba sendo um exemplo do bem. Né? Porque nos tira de uma zona de conforto, nos tira de um ponto de vista às vezes parado. Né? Então, com certeza existem espíritos aqui vindo para a pergunta que zelam por esse menino, pelo espírito desse menino, não por aquele corpinho, pela evolução espiritual daquele menino. Zelam pela evolução espiritual daqueles pais, zelam pela evolução espiritual da medicina e da lei que está por trás desses movimentos, zela por todos e comove muita gente e faz com que muitos corações fiquem sensibilizados por aquele movimento. Então, nada, nenhum movimento a espiritualidade deixa de graça. Se você faz um movimento falso, gerando mal, até aquela geração do mal que você provocou acaba para a espiritualidade virando alguma ação no bem, para alguém reparar, para alguém aprender, para até você mesmo gravar. O importante é esquecer a ideia que você vai ser julgado, que tem um livro lá da lei que vai te condenar a um eterno castigo no inferno ou a um eterno céu gozando de nada, né? De uma nuvem, de uma harpa para ficar tocando aos anos, às alturas. Ao contrário, estamos fadados a um processo evolutivo contínuo sem nunca parar. Ladeira acima. Ladeira acima. Ladeira acima. Nós vamos ficando por aqui. O programa tem várias perguntas ainda. Esse tema a gente vai estender pro próximo programa novamente. Quem acompanha o programa pelo Facebook, a poesia de hoje está postada lá, do Espírito Maria Dolores. Acabamos não fazendo a poesia. Lembrança de Coragem. Então eu peço que vocês leiam lá, uma poesia muito bonita. Compartilhem também, tenho certeza que vão gostar. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente final de semana, uma excelente semana, cheia de luz, cheia de lições, né? E cheio de coragem para que possamos aprender com essas lições. Deixo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Alex Bonafini e peço para o Alan para fazer a nossa prece de encerramento. Essa noite nos trouxe muita reflexão a respeito de um tema tão importante que é a dor e o sofrimento. Falamos a respeito da riqueza, falamos a respeito da família. E tudo isso é importante, nós estamos adentrando no fim de semana, que geralmente os familiares podem estar juntos, que nós possamos seguir os nossos dias com paz e amor no coração, valorizando cada um daqueles que estão do nosso lado. Porque o que Jesus nos deixou de ensinamento, como Clóvis Barros ensinou numa palestra, falando muito lindamente sobre Jesus, é que o filé mignon da felicidade é realizar a felicidade alheia. Porque a pessoa que ama assina um cheque em branco para a outra pessoa, para ela fazer o que ela quiser. Aquele que ama é capaz de entregar a sua vida por aquele que não a tem. Aquele que ama verdadeiramente é capaz de abrir mão de todos os seus prazeres para realizar o prazer alheio. Então, que possamos nos amar mais, aproveitar melhor a vida e ser felizes. Gente, eu não podia deixar de convidá-los para a quarta festa julina da União Espírita de Piracicaba. Você vai participar, você pode adquirir seu convite na hora ou antecipado, R$12. Um cardápio fantástico de festa julina. Não deixe de participar amanhã, União Espírita Piracicaba, festa julina, a rua Regente Feijó 933. 933. E que todos nós possamos passar o fim de semana envolvidos com Jesus. Uma ótima semana a todos. Que assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.